A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. RTA-FM. São insights, neste caso inerts, o que de seguida ouvirão. Pretendemos com eles uma inédita audição criar. Sobre um tempo de ilusão, paixão e emoção, também falar. E esperar. Esperar que esta audição, a doutora Maria de Jus vá guardar, para em família, mais tarde, recordar. E, como introdução, de seguida iremos com uma conversa a sós entre nós duas. Começar. Olá! Olá! Os senhores ouvintes terão ficado admirados porque a resposta veio tardia, é que a doutora Maria de Jus está comigo, como eu já disse anteriormente, mas ela nem sequer sabe o que é que eu lhe vou perguntar e por isso não sabia se eu já tinha acabado a pergunta com o olá. Novamente, olá! Olá! O seu nome completo? Maria de Jesus Graça Florindo. Pedi-lhe para vir hoje aqui e falar. Só que, desta vez, não tenho perguntas profissionais a fazer-lhe. Importa-se que tente desvendar um bocadinho da sua vida pessoal? Não me importa nada. Podemos começar? Podemos. Não me interessa a sua idade, mas sim o que fez com ela nos anos que já viveu. Por exemplo, começamos pelas... Não quero que diga. Eu não quero que diga a sua idade. Comecemos pelas habilitações académicas. Quais são as habilitações académicas? Sou professora de primeiro ciclo de formação de base. Tenho um mestrado em Ciências da Educação na área de Investigação e Intervenção Educativa. E depois complementei ainda com uma pós-graduação em Educação Especial. E atualmente estou a fazer o doutoramento. Mas está em formação, é na formação, em termos até internacionais, em termos do que se passa nas universidades séniores internacionalmente, tem formação nessa área, sim, não é? Sim, tenho formação em gestão de projetos, tenho formação na área do envelhecimento ativo, várias formações, que depois fui adquirindo ao longo dos anos, ao nível de projetos e não só. E tem especialidades? Sim. Em relação ao envelhecimento, em relação aos séniores, propriamente ditos, não é? Sim. E o seu percurso profissional? Como é que começou este percurso profissional na Universidade Sénior? Este percurso profissional começou... Parece-me que não havia Universidade Sénior nenhuma antes de começar esta, não é? No Alentejo não, já existia em Portugal. Não, estou a dizer em Évora. Em Évora não existia. Foi, a sua foi a primeira? Sim, a sua, entre aspas, claro. A minha, pois. Não é a minha, não é? Sim, foi na altura em que terminei a minha licenciatura. Nesse ano, inclusivamente, os professores não podiam concorrer, os finalistas. E acabei por, com um grupo de amigos, tudo gente nova na altura, agora já não tão novos, mas a maioria até se mantém, portanto, este grupo de jovens que éramos na altura, pensámos em criar este projeto e assim foi. Criámos este projeto e fomos realmente os primeiros aqui em Évora. e tiveram dificuldades com a casa, eu sei, já mudaram várias vezes instalações, com dificuldades porque as casas não se adaptam, de facto, às aulas que vocês precisam, não é? Sim, aquilo que nós precisávamos na altura e que é o que temos hoje, de alguma forma, era de um espaço com várias salas de aula, com capacidade para algumas pessoas lá dentro, portanto, as casas de habitação tinham algumas limitações. Começaram nesse aspecto. Começaram ali no bairro... O primeiro espaço que tivemos foi na Rua dos Mercadores. Mas era um espaço, então, era um espaço no centro de Évora. Sim, tinha pouco acesso e o maior problema que tinha é que tinha escadas. Depois passámos então para esse espaço que está a falar, que era no bairro, que é no bairro da Senhora da Saúde, na rua por trás do Hospital Novo, digamos assim, do Hospital do Patrocínio, na Rua Celestino da Vida. E aí tivemos cerca de 4 anos. E depois daí passámos... Mesmo para o bairro da Senhora da Saúde? Para o bairro da Senhora da Saúde, na Rua de Portel, onde tivemos uma grande parte do tempo até termos ido depois para este espaço. Não, ainda passaram pela Rua do Raimundo, passámos pela Rua do Raimundo. Era um espaço bom, mas as escadas... Também tinha escadas e as escadas são um problema. E além disso é o estacionamento. Muitas das pessoas que nós temos, apesar de terem alguma idade, têm carro, não é? E as pessoas... Temos muita gente que vive no centro histórico, mas muita gente não vive. Claro. E agora estão no... E agora estamos na Horta das Figueiras, na rua... Junto ao pavilhão do Juventude, não é? Junto... Sim, mais ou menos estamos na Rua da Farmácia, na Rua da Cruz Vermelha, que são pontos de referência. Portanto, o espaço é bom neste momento? Sim, não? O espaço é bom. Tem o... A questão da renda, um espaço... que é um peso que temos mensal muito grande, ao nível de dinheiro, não é? Que é um encargo que temos, depois no verão paramos, portanto temos era sempre bom terem que... um espaço próprio, não é? Pois, era bom, mas nesta fase é muito, muito complicado, portanto temos e falta-vos que... também um espaço ao ar livre, precisavam de um espaço ao ar livre, sim, não é? Um espaço ao ar livre, pois vamos complementando com algumas parcerias, com algumas disciplinas fora também do nosso espaço físico e portanto conseguimos depois fazer algumas coisas de exterior, mas com outras entidades. Enquanto ali, sediados nesta universidade, tem alguma história interessante para contar que se tivesse passado entre si e algum aluno? Há muitas coisas que se podem contar. No início, quando criámos e fomos bater a... Pensámos, bem, agora vamos ter que nos apresentar aqui à comunidade. Fomos bater à porta de várias instituições e éramos encarados como quase uma andota. Pensar, um grupo jovens de lunáticos. Gatos, querem o quê? Querem o quê? Mas pronto, depois pensar, bem, nada, ninguém vai ajudar a gente vamos sozinhos para a frente. E assim foi. Pronto, na realidade, quem acreditou mais em nós foram realmente os alunos. Mas também acreditaram, porque quando se foram inscritos também não sabiam quem é que lá estava, não é? E é um tempo de espaço livre em que eles se divertem uns com os sim, outros. Sim, é claro, e connosco não também, é só porque com aulas. Depois acabámos por ter a particularidade de ter um órgão de gestão, digamos assim, de gente nova que estava ali a trabalhar para os mais velhos. E isso foi uma das questões que deu mais dinamismo à entidade e que as pessoas gostam, não é? Porque está parada já, elas estão fartas e de estagnação. E, portanto, acabámos por dar algum dinamismo ao projeto, que é a Universidade Sénior, e acabámos também, depois, através de muitos conhecimentos entre uns e outros, consegui ter também voluntários novos, pessoas estudantes. Voluntários, quer dizer, as pessoas que dão as aulas. As pessoas que colaboram connosco, que também muita gente nova, e portanto isso acabou por agradar, no geral, às pessoas, e foi isso também que alavancou depois a entidade. E tem sido um percurso interessante, não é? Sim, é um percurso já, nesta fase já, um bocadinho longo, já temos com 13 anos, não é? Portanto, já quando diria que éramos jovens... Já não é agora, jovem, já não é já jovem não somos altura. Tão jovens, já somos um bocadinho mais velhos, mas de facto sim. E enquanto estudante, tem alguma coisa interessante que se lembre de contar para nós enquanto estudante? Enquanto estudante, fui uma estudante como muitas outras, quando fui para a universidade... Antes da universidade? Antes da universidade, fiz a escola primária na escola do Loureto, éramos 4 ou 5 alunos na altura, portanto, era muito engraçado, era uma boa aluna. Sempre fui boa aluna, mas era um bocadinho baldas. Depois na universidade a licenciatura foi feita a brincar. Nunca estudei. O meu pai dizia, ela deve fazer os testes no café, porque nunca havia estudar. E portanto, era um bocadinho boémia, também é um facto. Mas sempre... Mas muito dinâmica também, como continua, não é? Sim, sim. E ainda antes do estudante, diga uma coisa... Eu sei que se chama Maria de Jesus e eu gosto de a chamar por Maria de Jesus, mas acho que sou a única, não conheço mais ninguém que lhe chame Maria de Jesus. Todas as pessoas que eu conheço e que são suas amigas a tratam por Maria. Sim. E porquê este nome de Maria se ter colado a si só? Só Maria? Eu acho que nunca apreciei muito o facto de ser Maria de Jesus, pronto, os meus pais certamente gostaram muito, mas eu nem tanto. Não foram os seus padrinhos, foram os seus pais que puseram o nome, é sim, isso? foram porque eu era supostamente para me chamar João Pedro, mas depois à última hora acabei por aparecer uma menina e como tal... Bem, agora João como Pedro, já não há agenda, se calhar até se podia chamar João Pedro, não é? Ficava bem na altura e pronto, e acabei por ficar Maria de Jesus, isto porque entretanto ainda houve a opção de ser Ana Isabel, mas entretanto a madrinha do meu pai era Ana Isabel e acho que era muito má, pelo menos assim ele o diz, e portanto disse logo, não, esse nome não pode ser. E então acabei por ser Maria de Jesus. Pai ou mãe? O pai ou a mãe é que decidiram? Foram os dois, mas pronto, foi mas entretanto, quando era pequenina, chamava-lhe como? Lá em casa toda a gente me chamou Jesus, portanto, ninguém me chamou Maria. Ah, é ao contrário. Portanto, pai, familiarmente, a mãe, a irmã, então, quando nós, os meus sobrinhos quando também. Nós chegamos perto de uma criança e lhe perguntamos, como é que te chamas? A primeira vez que a criança diz o nome, que nome é que disse? A primeira vez? Como é que se chamou a si própria? Não faço a mínima ideia. Ai, não se lembra. Mas possivelmente de qualquer forma, Jesus. Os seus pais nunca a trataram por um diminutivo? Não, não, não. Só Jesus. Portanto, em casa chamam-lhe Jesus, o seu pai, a sua irmã. Sim. Mas os seus amigos chamam-lhe Maria. Sim. Inclusive no Facebook é Maria Florinda, sim, não claro, é? Não, exatamente. Não é Maria de Jesus. Eu, então, chamo-lhe Maria de Jesus. Claro. Vou aos familiares. Que é o meu nome, é o meu amigos. Nome, é o meu nome. Diga-me uma coisa, o seu estado civil é, suponho, casada? Semi-casada. Casada com namorado? Sim, pode ser. Semi-casada. Ou então casada como namorada? Ou com regalias? É o que é normal neste momento, portanto, apenas está dentro dos canos normais. E, neste momento, o seu estado materno é... Não diga. Deixe-me adivinhar. Deixe-me adivinhar pela sua barriga. Parece-me que... temo que o bebezinho está aí a chegar, mas mais um bocadinho eu penso que tem de entrevistar também o Miguelzinho. Festa Académica, luzes, alegria, Kim Barreiros tocando e os olhares deles se encontrando, eles, a Maria e o Miguel, polos opostos, atração. Cupido e Kim Barreiros a fazer uma sugestão. Contra a vontade dos pais ou com seu consentimento, os noivos sonham com o dia do casamento. Com a sua seta, aos dois corações apontou. Em ambos entrou. E assim, um mútuo amor, com vigor, deles brotou. Neles, progressiva e definitivamente, se instalou. E até hoje, lá ficou. so beauty inariati amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo. Io solo ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io ma tremo davanti al tuo seno. Ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali. L'amore che a letto si fa, prendimi l'altra metà. Oggi ritorno da lei, primo maggio, su coraggio io. RTAFM. E depois, o recolhimento, a devoção, a meditação, a necessária preparação para a doação. E depois? Bem, depois da comunhão das almas, é tempo da conjugação com a outra comunhão, a dos corpos. Pois então, je t'aime, oui je t'aime. vais, je veux et je viens. Je viens entre tes mains et je me retiens. A concepção de uma nova vida, a criação de um novo corpo, de um novo coração. Para a sua glória, as criancinhas criou em geral, mas para a Maria e para o Miguel, a sua criancinha criou em especial. Descansou, mas nem sequer dormitou. É que esta nova criancinha, ainda apenas em percepção, como resultado de uma fertilização, será, brevemente, também um espírito de vida em evolução. Mas, agora, neste estado da sua evolução, é apenas um embrião, um projeto físico, que, em si, contém o todo material deste ser tão especial. Mas, muito rapidamente crescerá, e muito em breve, todo o seu corpo se transformará. E o coração, o seu coraçãozinho, baterá. É incrível como, até há poucas semanas atrás, este agora inconfundível bebezinho era apenas uma célula feminina, óvulo, que em si continha uma célula masculina, o espermatozoide. Mas, agora, na sua 12ª semana de gestação, embora sendo ainda muito pequenino, pouco mais do que uma noz, já não é considerado um embrião. Passou a outra categoria. É um feto. Neste momento, é um feto em gestação. Os seus órgãos estão muito rapidamente a crescer, até que, na 20ª semana, com o ser humano, já se faz parecer. O seu cérebro, as áreas especiais, começa a desenvolver, e os seus 5 sentidos, olfato, paladar, tato, visão e audição, estão preparados para aparecer. Aproxima-se, muito rapidamente, a hora. A hora em que, à 40ª semana, o nascimento deverá acontecer. E uma nova vida irá nascer. O primeiro choro. O primeiro choro que traz a primeira respiração. E, a partir daqui, inspiração, expiração. Inspiração, expiração. Inspiração, expiração. Representa a sua vida em evolução. Sem palavras. Porque, enquanto se come, não se fala. O sono do guerreiro. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Faz de conta que é só minha, só pra ti irei. Se essa rua serve.